Ha! Cheguei! E pra quem desacreditou, toma essa! Pra quem desacreditou, toma essa. Não quero comédia pisando na minha festa. Não tenta me impedir de crescer. Meu sonho nessa cidade só vai permanecer. Pra quem desacreditou, toma essa. Não quero comédia pisando na minha festa. Não tenta me impedir de crescer. Meu sonho nessa cidade só vai permanecer. Eu corro atrás do que eu quero, parceiro, do que eu luto, mas não tô nem aí. Se vagabundo fica puto, não fico na esquina vendendo propina, se fico dentro de casa trabalhando as minhas rimas. Eu cuido bem do que é meu pra ninguém tentar roubar. Sempre tem os comédia que vão nos criticar. Tem também os otários que chega pra atrasar, mas não vamos esquecer dos mano que chega pra fechar com nós no dia a dia. Fazendo flow na pracinha, as mina passa que passa, ainda cheia de graça. Avistou os mano, já perdeu. Deu a linha, uou, esses moleque é sangue bom, fluiu. Pra quem desacreditou, toma essa. Não quero comédia pisando na minha festa. Não tenta me impedir de crescer. Meu sonho nessa cidade só vai permanecer. Pra quem desacreditou, toma essa. Não quero comédia pisando na minha festa. Não tenta me impedir de crescer. Meu sonho nessa cidade só vai permanecer. Os moleque já falou que o Bob White é mó terror. Vagabundo fica puto na minha respiração. Centro de Porto Alegre virou rinha de MC pesadão. Na rua é nós que manda, vileiro da Asa Branca. Orgulho da comunidade, povo pobre mas com honestidade. Meu som entrou no teu ouvido, contaminou a tua cidade. Não esqueço dos aliados que tão sempre no meu lado. Salve pro Mano Work e Colombi que tão sempre pesado. Pra quem desacreditou, toma essa. Não quero comédia pisando na minha festa, não tenta me impedir de crescer. Meu sonho nessa cidade só vai permanecer. Pra quem desacreditou, toma essa. Não quero comédia pisando na minha festa. Não tenta me impedir de crescer. Meu sonho nessa cidade só vai permanecer.